A seguir, Delicatessen. Em agosto, no Teatro São Pedro, acontece a Oferenda Musical, Festival Internacional de Música de Câmara em São Paulo. Durante 9 dias, o público poderá participar de masterclasses, ouvir a música feita para diferentes formações, conhecer mais a fundo a obra de grandes compositores brasileiros e internacionais e ter contato com os artistas antes de cada apresentação. Oferenda Musical, Festival Internacional de Música de Câmara em São Paulo. De 1º a 9 de agosto no Teatro São Pedro. Rua Barra Funda, 171. Direção Artística de Alex Klein. Realização Secretaria de Estado da Cultura. Mais informações no site www.oferendamusical.com.br. Apoio Rádio Cultura FM. Cultura informa. Quinta-feira, 31 de julho de 2008, em São Paulo, 12h58. Boa tarde. A polícia de Goiânia prendeu na manhã de hoje um jovem de 20 anos acusado de matar e esquartejar a namorada, uma estudante inglesa de 17 anos, no último fim de semana em Goiânia. Mohamed Ali Carvalho dos Santos foi preso dentro do setor universitário da cidade, após denúncia anônima. Durante depoimento, ele confessou ter matado a namorada, que trouxe da Inglaterra e dividiu o apartamento com ele há 3 meses, porque ela ameaçava contar aos pais dele que ele era viciado em cocaína. A China apresenta plano de emergência contra a poluição nos Jogos Olímpicos. O plano radical será colocado em prática se surgirem previsões a respeito de uma queda na qualidade do ar abaixo dos padrões aceitáveis devido às condições meteorológicas extremamente desfavoráveis. As novas medidas incluem tirar mais carros das ruas e paralisar as atividades de 220 fábricas. O governo chinês já retirou de circulação metade da frota de carros de Pequim, ao determinar que a cada dia, de forma alternada, apenas veículos com placa de final par ou ímpar podem trafegar. E agora os números do mercado financeiro. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa de 0,73%. O dólar comercial é negociado a R$ 1,56 na venda. No paralelo, é vendido a R$ 1,77 e o turismo a R$ 1,68. E as cadernetas de poupança rendem 0,69%. E o tempo em São Paulo? Tempo bom com céu claro e temperatura de 27 graus aqui na Água Branca. A Cultura FM volta a informar às 14h. O noticiário completo às 19h no Atenção Brasil. Cultura informou. Todos os dias, à 00h. Jazz pela Cultura FM. No ar, as melhores gravações do gênero. Cultura Jazz. De segunda a domingo, à 00h, na Cultura FM. Cultura FM, emissora da Fundação Padre Anchieta. Música, doce música. C Cultura FM apresenta. Delicatessen. Boa tarde. Iniciaremos o programa de hoje com quatro noveletes para quarteto de cordas, Opus 15, de Mikhail Glinka. São elas: Em estilo espanhol, Em estilo oriental, Interlúdio em estilo antigo e Valsa. Elas foram escritas quando o compositor contava 21 anos de idade e dedicadas ao compositor russo Anatoly Liadov. A interpretação que vamos ouvir é do Quarteto Shostakovich. Thank you. Abrindo o programa, ouvimos quatro noveletes para quarteto de cordas, Opus 15, de Mikhail Glinka, interpretação do quarteto Shostakovich. Uma composição de Carl Maria von Weber dá sequência ao programa de hoje. Vamos ouvir Sonata número 2 para piano, Opus 39, em Lá bemol maior. São quatro movimentos: Allegro moderato, Andante, Minuetto capriccioso e Rondò moderato e molto grazioso. Thank you. Ouvimos Sonata número 2 para piano, opus 39, em Lá bemol maior, de Carl Maria von Weber. Interpretação de Marie-Catherine Giraud. Antes de encerrar o programa de hoje, vamos ouvir uma faixa do CD de Árvores e Valsas, do músico e compositor André Memari. Na interpretação do autor ao piano, acompanhado por Gabriele Mirabassi ao clarinete, Passeio. De André Memari, ouvimos Passeio, na interpretação do autor ao piano, acompanhado por Gabriele Mirabassi ao clarinete. Muito obrigada pela sua audiência e até amanhã, à 1 da tarde. Delicatessen. Apresentação, Kika Leoi. Produção, Fernanda Schidomi. Programa Cultura FM de São Paulo.